Acesse o site Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará. Só pra começar no botiquim. Vai! Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá legal. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá legal. Várias malandras jogando. Vem! Tu tá legal. E vem! Os amigos vem! Jurando. Vem dançar! Vem! Vem! Vem! Só por aqui de novo, minha classe A na área. Pra cima, classe A! Vem, vem, vem, vem! Sentando e deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser, Marcelo? Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E a classe A! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Piratinha do comércio. Peça você, piratinha. Bora! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, balança o popozão, senta, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta nela, vai. Caô, hoje vai ter putaria. Gostei. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Passa o saco, saco, bota o colchão no chão e te meto taco, taco, taco, taco, saco, te taco, taco, taco. Vamos lá, filho, pau na máquina. Eu vou te picha, garoto. Vai. Eu vou te machucando. Chão, chão, vai, balançando. E as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode, pode, pode, sem camisa. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, sem camisinha. Joga na barra, joga na barra, joga na barra, joga na barra, joga na barra, joga na barra, joga na barra, para na shot, joga na barra, joga na barra, joga na vara, joga na vara, joga na vara, joga na vara, joga na vara. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana. Ricardinho da Oi, tem na área também. Fala, Ricardinho. Bom, cai de boca que tá muito bom. Oh, o bagulho tá doido. Cai de boca que tá muito bom. Oh, agora é contigo, tá? Agora é contigo. chão, tá? Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho. Tadi! Vai, vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Vai com rabetão no chão. Ele vai com rabetão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Caraca, hein? Continua, que tá muito bom. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. E deixa aí, bora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel, Mosquinho Mosqueiro, pegou na minha boneca. O Gabriel do Boré. Aquecimento. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Boré que pegou na minha boneca. O Gabriel do Boré. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco. Como é que é, rapaz? Molhado é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco. E sai molhado. Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Família classe A, tá no sistema também. Vai, vai. Lá da próxima classe A. Vai, é nesse vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vai, é nesse vai e vem. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Que isso? Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Ira, toma, de meu toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, dance, dance, que é no funk pra você. Bora, mulherada! Imagina o baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu co... Vai, vai, vai, vai. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele. Amigo Giovanni, chegando de amor. Fica chapado. Passa você, Giovanni. Seu patrão de boa no botiquim. Toma, toma, toma. Ao som do Nova. Toma, toma. Alô, Giovanni. Toma, só gostoso. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai. Tem equipe do Canadá, do Bada na área. Toma, toma. Um abraço, valeu. Toma, toma. E a classe é em peso. Toma, toma, toma, toma. E Mosquero. Dá-lhe nova dimensão. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Se o bilhetinho do comércio vai dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lance. E aí, gordinho do Flamengo? Quem é gordinho? Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho. Olha só o palco, tá liberado, viu, meninas? Tá chapado. Quer descer semana no palco aqui do Nova Dimensão? Toma, toma. O palco liberado, viu? Toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Tá mil grau, tá mil grau. Como é que tá o rock? Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil, tá mil, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. As pique tem doida quando vê os caras doido. E elas? As pique tem doida quando vê os caras doido. As pique tem doida quando vê os caras doido. Bora com elinhas, como é que é? Pra cima! Quando vê os caras doido. Ei, band bandida, os moleque é vilão. Bandida, os moleque é vilão. Já botei no 14. Eduardo da Nike. Agora é no 18. Agora é no 18. É no 18 e a pressão vai começando. Dá-lhe nova dimensão. Ei, mosqueiro. Quero. Primeiramente, segundamente e terceiramente, não sei. Senta na mão, ou quica na mão, ou senta na mão, ou quica na mão, ou senta na mão, ou quica na mão, ou senta na mão, ou quica na mão, ou senta na mão. Vai, desce, moreninha, sobe, moreninha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ai, ai, ai. Que cana. Relaxa na pele. Geraldo, pare com o copo na mão. Geraldo, pare com o copo na mão. Bota pra cima aí. A filha tá do seu lado, pergunta se é solteira e canta. Bota pra cima. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Amigo Salo por aqui. Calocão. Tá só você, Salo. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Nova dimensão. O bagaço são chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. Tamo junto, Bartê! É nóis, magraça! Ela vai no chão, ela vai no chão. Se eu vou ficar loucão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. E o Nova Dimensão. Mudar pra ser mosquerense. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Hoje eu vou virar. O quê? O bagaço são chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Chão. Ela vai no chão. Chão. E vai no chão. Classe ela em peso, valeu! Ela vai no chão, e ela vai no chão, chão, e ela vai no chão, e ela vai no chão. Piratinha do comércio, amigo Rogino Flamengo, valeu! Ela vai no chão, ela vai no chão, vai no chão! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Sabe por quê? Quem não quer no chão não vá. As suas amigas Falciane, eu vou pegar também. Sucesso! As suas amigas Falciane, eu vou pegar também. Nova Dimensão. Nova Dimensão. Daqui pra lá, de lá pra cá, Nova Dimensão é sucesso em qualquer lugar. Nova Dimensão. Nova Dimensão. Nova, Nova Dimensão. Nova Dimensão 2. Nova Dimensão 2. Muito mais. Pra mexer no baú, é? Por causa de uma vez, discussão o tempo inteiro. Eu pergunto e você responde. Se eu... Vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver... Que tua amiga... Se tiver solteiro, não vou perdoar... Quem tiver solteiro... Um tiquim começando em Mosqueiro. Cima! As suas amigas... E a classe A, por aqui de boa, bora classe A! Amém, gostar, amém, gostar, amém, gostar, amém, gostar, amém, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. É Nova Dimensão. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra, ô moça, não. Gravações. Era uma briga em cima da outra. Tira o pé! Ou vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar beijo, minha querida. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar beijo, minha querida. Vai, vai, né, Santinha? Cuidado pra ela não te dar beijo, minha querida. Quem tá tomando escola? Quem tá tomando escola? Bota a mão e canta! Quadradinho. Isso é tão aventura e os meninos. Quá, que nada, meu irmão. Nossa, é quadradinho. Minha amiga, vai. Ele gosta, ela gosta. Ele gosta, ela duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou o meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor, o cumplicidade. Mas eu não tenho carro, não tenho neto. E se ficar comigo é por... Alô, Saulo! O meu ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha lepo-lepo. É tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha-ha que o lepo-lepo. Pedindo logo desculpa aqui o pessoal mais idoso que vai escutar essa música aqui. O pique é mais acelerado, sabe? Mas é uma música que eu tô protestando. DJ Pombo Hi-Fi. Aqui é tudão, não, não, não, não. Não tinha stand de muriçoca, não, moço. Agora é um zunido nos ouvidos pra dormir. Hi-Fi, Hi-Fi, Hi-Fi. solta a batida, vai, Júlio Beba. E a guri soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a guri? E a guri soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, amor, e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, amor, e soca, te pica, pica, pica, pica. Esse é o rei da cacimbinha, moço, é original. Cacimbinha, rapaz, é brincadeira, moço, é de brincadeira, rapaz. Não pode ser, ele pina o bumbum. E dança, swinga, balança, bora, botiquim. Não pode ser, ele pina o bumbum. Eu guardo aquela rasgada, rasgada, que é moça. Onde é? Oi, oi, o bumbum. Ostentação de piratinha do comércio. Fala, piratinha. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê pela cidade com o rei da cacimbinha. Desde na época do cruzeiro, eu sou pura tentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra torar no paredão. Na palpinceira limpinho no bumbum. Comigo dessa não gosto de tirar onda, baby, porque eu sou gostoso, tá? Meu nome é Johnny Falcão. Antigamente, rapaz, não tinha nem popzinho. Que eu pegava as mulheres, pegava as meninas, mulher feia. Eu pegava as mulheres, mostrando de bobilete. Era, na popzinha, limpinho no bumbum. Pedi desculpa, mãe, aí que eu falei um palavrão, que não tem problema, não, né? Na popzinha, limpinho no bumbum. Gostei dessa moça, agora pode puxar a solo. Puxa o solo, Juvela, hein? Automaticamente. Quando ela escuta, já quer embraçar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embraçar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embraçar. Envolvimento diferente, eu enfino a você. De uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar, a quicar e rebolar. Aê, DG, escama só de peixe. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh.

xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. E aí? Mas espera aí, mas espera aí. Você não paga as minhas contas, já não manda sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Cearense, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder e não é minha namorada, mas poderia ser. Acho o nome dela. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas e que eu não passo com você. Olha só, terminou de meia. E quem paga aqui ingresso no Bosque, viu? Porteira liberada até meia-noite e meia. Né, Daniel? Você não paga as minhas contas, já não anda a sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. É safadão que lança nova. É. E vai pra todas as meninas. As que quer brava de verdade, vem na coreografia. Vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, sai de sacanagem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo. Bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Bunda pra cima, vai. Que tá mandando, começou o novo duelo, solteirões que tá mandando. Morena jogando, lourinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, lourinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo. Lourinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, lourinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Ei, Nova Dimensão, esse é espetacular. Se emocione com um verdadeiro espetáculo de som e luz. Aqui, Nova Dimensão, o top das marcantes. É uma atrás da outra, fazendo você dançar.

Músicas bacanas, músicas apaixonadas. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Foto Adriana, cadê a Adriana? Choro em silêncio. Adriana. Choro ao ver. Cheguei, Adriano! Solidão te enlouquecer. Isso em nós dois nada é igual. Vai ver. Aí, Mano Brown, que tá doido que se segure. Porque a festa vai começar, meu DJ. É comigo, ela fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta. Já tá cansado? Já tá cansado já? Mas quando? Queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda. Gangue do Eletro! Uau! Ela tá com piripá. Ela tá. Tinha pra doidar. Treme, treme, treme, treme. O popozão. Treme, treme, treme, treme. Que tentação. Treme, treme, treme, treme. Minha paixão. Treme, treme, treme, treme. Ai, que tesão. Alô. Aqui no Pará só tem moleca doida que gosta de curtir. Amigo Giovanni, a Paulinha. Paulinha, bora, Giovanna! Ela tá com piripá. Treme, treme, treme, treme o corpo todo. Ela tá com piripá. Treme, treme, treme, igual boneco doido. Acesse www.melodybrasil.com.